seem to. Você não viu um barril de rap tipo vá tomar no cu. Manos que vivem na norte sofrem igual lá do sul. Todos vítimas de cirre, drogas e o governo. Calibre da arma apaga o belo céu azul. Quando eu vou pra luta eu tenho medo do morcego. Tudo é uma piada ruim, meu boné tipo capuz vermelho.